Vamos embora, toda a gente. Há quem diga que as mulheres, há quem diga que as mulheres são todas elas iguais. São todas elas iguais. Pois eu digo que é mentira, elas nem são parciais. Umas querem mais ou menos, outras nunca é demais. Ai, ai, vira! Sempre nas linhas direitas. Olha, vira! Há muita gente que diz, há muita gente que diz que as mulheres são mimosas. Ai, ai, são mimosas. Que as mulheres são mimosas e têm bom coração, são as santas bondosas. Mas eu só gosto de santas quando elas são milagrosas. Ai, milagrosas, vira! Há quem diga que elas são, há quem diga que elas são muitas delas rabugentas. Muitas delas rabugentas. Eu para mim acho que não. Elas são, mas é ciumentas. Senão depois te afoguentas. São ciumentas. Podem parecer teimosas, podem parecer teimosas, mas são muito pequenininhas. Mas são muito pequenininhas. E quando é chegar a hora, ainda são mais pequenininhas. Ainda são mais mansinhas. Ai, são mansinhas. O homem antes mandava, fazia tudo o que queria. Fazia tudo o que queria. E quando a mulher falava, era conversa vazia. Agora é tudo ao contrário. O homem até nem via. Ei, vira! Elas é que mandam. Não podemos viver sós. Não podemos viver sós. Precisamos sempre delas. Precisamos sempre delas. O que seria de nós sem essas lindas donzelas? Quando o homem vê se arrasca, quem nos acode são elas. Ei! Olá, então, ora, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem desse lado. E então, e bem-vindo à nossa rádio Arco-Íris 96.2. Ora, hoje somos o 12 de fevereiro de 2021 e então estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. E espero que vocês estejam bem e

maior meu tormento. Na hora do adeus, não procures mentiras, nem demonstres que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres apenas, volta atrás, despede-te de mim, do jeito que eu mereço. Estes lençóis de linho faz-me pensar que ainda me queres na hora do nestes lençóis de linho, faz-me pensar que ainda me queres na hora do adeus. Tudo que aprendi na vida foi contigo. Foste sempre, sempre o meu maior amigo, meu irmão, meu companheiro e muito mais. Pai, é a ti que devo tudo o que hoje sou, e por isso te agradeço com amor. Obrigado, Pai querido, querido Pai. Quantas canções com carinho se escreveram, lindos poemas a lembrar o amor de mãe. Mas de ti os poetas se esqueceram, se o teu amor é tão sincero também. Quantas vezes, meu herói, bom companheiro, em sofrimento tudo nos querias dar. Vencido bravo guerreiro, Pai querido, teu nome vou recordar. Meu Pai, é para ti minha oração. Meu Pai, é tão grande a minha dor. Meu Pai, eu imploro teu perdão. Meu Pai, preciso do teu amor. Quantas lágrimas chorei aos retratos que guardei com amor e devoção. Coração espera que ele chegasse. Ai, a nossa querida mãe, companheira de uma vida, sofri ao vê-lo sofrer. Com a esperança já perdida, nada podia fazer. Então, rezando, pedia, falei-me, meu Deus Senhor, beijando a sua mão já fria, daquele que foi seu grande amor. Neste mundo, onde só reina a falsidade, descansa em paz, vai soldar. Em nenhuma ocasião esqueci-me de ti, beijar você logo na boca. Cada vez mais aumentou o louco amor que só estava em mim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Seu namorado voltou e você me deixou cantando assim. Eu fui usado como arma de vingança para fazer uma. 9h44, tempo, vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês estejam todos de saúde. Para hoje somos sexta-feira, o dia 12 de fevereiro de 2021. Estamos a 2 dias do Dia dos Amorosos, que é o São Valentão, que é domingo, não é? Então, vocês, se quiserem, no domingo, está o disco pedido, vocês podem cuponar muita gente. E isto está mal para o Dia dos Namorados este ano, porque não há restaurantes abertos, não há nada. Espero que eles pensem a dar-me uma comidinha disto aqui. Ora então, estamos à escuta da Rádio Arco-Íris e espero que vocês estejam tudo bem desse lado. Agora estou cantando e mais tarde chorando, só por lembrar. Agora estou cantando e mais tarde chorando, só por lembrar. E fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado. E agora ele volta pra você, você me deixa de lado. Eu fui usado como arma. Então, e como domingo é o dia dos namorados, é o dia de São Valentão, então vamos ouvir o Zé Amaro Morroseira em Chantal. Thank you. Por então continuamos com José Amaro, ó cara linda. Então, para quem trabalha, muita coragem, porque está muito, muito frio. Até mesmo eu aqui dentro estou a sentir frio, porque a sofagem, eu não gosto muito da sofagem, mas está um bocadinho fresco, está, eu estou a sentir aqui. E para quem trabalha, muita coragem. Para quem está em casa, então ligue-se para ouvir as nossas belas músicas portuguesas na rádio Arco-Íris. E para quem vai em viagem, que tenha muito, muito cuidado com as estradas, porque tem caído muita, muita neve por aí fora. E façam muita, muita cuidadinho, porque a vida é curta e a gente tem que passar a vida mais com calma. Ora então, coragem para todo mundo e tenham um ótimo dia de sexta-feira, 12 de fevereiro de 2020. E é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy e tiro o laço. Juntinhos vamos ficar. Oh Carolina, dá-me cá um abraço bem cedo, no passo do meu coração. Linda menina, nem tem meu regaço, aceita um beijinho, não digas não. Linda menina, nem tem meu regaço, aceita um beijinho, não digas não. Está bom demais. Grita, dança e balança. Ninguém se cansa e toda a gente bebe mais. Tem uma menina presa nos meus braços e uma loirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou cowboy, eu tiro o laço e é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy, eu tiro o laço. Vamos ficar. Oh Carolina, dá-me cá um abraço bem cedo, com o passo do meu coração. Linda menina, nem tem meu regaço, aceita um beijinho, não digas não. Linda menina, nem tem meu regaço, aceita um beijinho, não digas não.

ao teu lado no céu. Sei que me ouves e digo, Deus, como eu amo, que eu canto para ti. Minha vida é meu fado, mas dá-me lugar ao teu lado no céu. Onde estiveres eu peço, Deus olha por ela, faz da minha vida tudo o que quiseres, mas dá-me um lugar ao teu lado no céu. Sei que me ouves e digo, Deus, como eu amo, eu canto para ti. Minha vida é meu fado, mas dá-me um lugar ao teu lado no céu. Numa casa portuguesa fica bem o marido a pôr a mesa. Estamos à escuta então da casa portuguesa em quarentena. Olha, a gente tem que estar em casa, não é para se ver se a gente salva deste vírus, porque isto não está nada, nada bom. Então continuamos a ouvir a nossa música na Rádio Arco-Íris 96.2. Estou na presença do locutor Lourenço. Espero que vocês passem uma ótima sexta-feira, 12 de fevereiro. Então, muito bom dia a todos. Quando isto acaba, não vejo e o dia está por um fio. Não se pode dar um beijo nem pagar ao senhorio. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. O conforto é muito pouco em quarentena, cada um em sua cama. O sofá e a TV são o cinema, e nem se veste o pijama. O sabonete e o gel são o sabão, a cozinha, a oficina. Só saímos da prisão quando chegar o verão, vou criar em a vacina. Quatro batatas no prato, um cheirinho a bacalhau. Um vinho do mais barato, pão sem teio e é um pau. Quando isto acaba não vejo e o dinheiro está por um fio. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Eu não sei por que razão que Deus me deu esta sina. Tenho mal ao coração, só em ver a Carolina. Quando chego à casa dela, começa logo a andar à roda. Eu não falo na doutrela, mas que diabo de sogra. Por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina.

Ora, 10 horas e 32 minutos, e continuamos com a nossa dedicatória. E esta vez é da Madame Esperança para o Senhor Armando, e não esquecendo todos os animadores da rádio. Eu te desejo muito, muito bom dia. Tanto carinho me dás, sem eu saber tu chorabas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Agora que te perdi, Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia. Estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe. Então, vimos de ouvir o Sagriano Sagro, O Amor Sagrado é da Nossa Mãe, que foi pedido da parte da Ser Esperança para todos os animadores, e não esquecendo o Sr. Armando. Ora, e continuamos então com nossas dedicatórias, desta vez é da parte de Salomé para seu marido Henrique, que o ama muito. Então, ela pediu-me o Fernando Santana, Amo-te. Deixando-me ver-se chorar. Mas tudo isso para quê?

Ora, então, e continuamos com a nossa dedicatória. Desta vez é da parte de Maria Augusta, para todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo todos os animadores e da Rádio Arco-Íris. Então vamos passar uma canção que tem por título Cláudia Martins e Jorge Ferreira. Cantar duas comigo. garota. Deixa ficar o brinquedo, deixa ficar o brinquedo, pois ele tem sua norma. Pois ele tem sua norma, vai tratando dele sem medo, para o ter sempre em forma. Um abraço bem profundo, um abraço bem profundo, para os portugueses em geral. Para os portugueses em geral, espalhados pelo mundo, e um outro para Portugal. Ora, pois é, pois é. Então, continuamos com a nossa dedicatória. Desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo todos os animadores da Rádio Arco-Íris, e não esquecendo também a Madame Pinheiro, que lhe deseja muita, muita coragem e que tenha tudo de bom. Então vamos ouvir aqui o título que tem, é Ágata, Amiga Nossa Senhora. Talvez é a maior amiga que nós temos. É, isso é verdade. Quem nos acorda a todos é Nossa Senhora. Ora, e vimos de escutar então a Ágata Nossa Senhora, e vamos continuar com nossas dedicatórias, e vou passar mais esta música, e depois uma pub, e depois continuaremos com a nossa dedicatória. Ora, então é da parte da Glória, da nossa animatriz, às quartas-feiras, que ela pede para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, e então... e todos os animadores. De minha parte, o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. E vamos ouvir então o Jorge Ferreira, Eu Te Agradeço, Senhor. Tenho em minha companhia uma luz no meu caminho, tão brilhante, tão divina, que o meu destino ilumina e nunca me deixa sozinho. Tenho dentro do meu peito um amor mais perfeito, que me protege do perigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção. Quem tem Deus tem um amigo. Então são exatamente 11 horas na nossa rádio e vamos entrar na última hora, e então vamos passar uma página de público e depois continuaremos com as nossas dedicatórias e muita, muita música ainda até ao meio-dia.

estamos à escuta de Maria Lisboa, Zumba Zumba Comigo. Zumba, zumba, zumba, zumba comigo. Ora, espero então que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira com muito, muito frio. A vocês que estiverem dentro de casa, deixem-se estar ao cantinho, que estão muito, muito bom. Então, e continuamos com a nossa música até ao meio-dia. Então domingo não é um dia triste, não. Domingo é um dia alegre, que é o dia do São Valentão, de todos os amorosos. Então vocês têm que pensar em dar uma rocinha à sua namorada, ou às suas copinas, ou não sei, vocês é que decidem para ir ao restaurante. Está muito, muito mal, mas um raminho de flores também é bem oferecido. Ora, então e continuamos com a nossa música. Se você também vive tão só, sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade. Sair com você domingo à tarde.

polícia chegou. No hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Ora, pois é, isso é verdade, que a gente tem muito tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Pois então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de João Filipe Duarte, que pede para todas as pessoas que o conhece, para toda a família, para todo o auditório da Rádio Arco-Íris. E então vamos ouvir uma canção que tem por título Fernando Santana, Eu Vou Calvagar. Cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais ardida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos teus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no teu cansaço, sem importar-se nesse instante. Sou dominado ou sumindo, vou-me sentir como um gigante, ou nada mais do que um. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver. Ora, 10 horas e 25 minutos e estamos à escuta da emissão O Fim de Semana à Porta. Ora, então vimos ouvir o Fernando Santana a cavalgar, que foi pedido de Filipe Duarte para toda a sua família, para todos os auditórios e para toda a gente que o conhece. E, ora, então eu venho de saber que eu disse que o Seu Ferreira que estava em Portugal, mas eu vim de saber, como a pessoa disse-me, que ele já está cá. Então, se ele está cá, se ouve a nossa emissão, eu desejo-lhe um ótimo dia e um grande abraço, que é o que eu desejo. Ora, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de António Lourenço, para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, e não esquecendo o Eduardo Teixeira. E vamos ouvir então a canção que tem por título Amarante, Mais um Dia Sem Ti. Para te ver e convencer, te pedir para voltar. Não fui quem devia ser, se perdi o teu amor, não deixei de te amar. Procurei encontrar outro caminho, agora fiquei sozinho, mas teu nome ainda chamo. Eu sei que não tem perdão, fiquei com a solidão. Não esqueças que te amo. Fazer para te encontrar. A saudade dói demais, porque eu já não sou capaz de te poder esquecer. Amor, o que eu sinto por ti, o que eu contigo vivi, é tudo o que não esqueço. Se me queres e ainda queres voltar, se comigo queres ficar, se o teu amor eu mereço. Fazer para te encontrar. A saudade dói demais, porque eu já não sou capaz de te poder esquecer. Amor, o que eu sinto por ti, o que eu contigo vivi, é tudo o que não esqueço. Se me queres e ainda queres voltar, se comigo queres ficar, se o teu amor eu mereço. Oh, oh, oh, oh, oh, se o meu castigo é viver sem ti. Partida

coração de quem me ama. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se sentir só o teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Tu respondes, são de quem me ama. Ora, então, 11 horas e 45 minutos. Ora, falta-nos um quarto de hora para o fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título Vítor Rodrigues, Somos Portugal. E é pedido da parte de Madame Pereira para a família Marques de Orleão. E não esquecendo todos os animadores. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e um ótimo dia que eu desejo. We'll be right back.

quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. Estou cansado, estou quebrado, estou batido, estou moído, estou um caco. Ai meu Deus, como é que pode? Quando ela chega, dá um jeito na TV, já conversa e não me leva a noite inteira para o pacote. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. De manhãzinha estou chegando da folia. Ai meu Deus, como eu queria uma cama e um cobertor. Ela pega pela ponta da gravata, me derruba e quase mata de tanto fazer amor. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura essa mulher quando ela quer. No meu trabalho estou rendendo, só metade, estou morrendo na verdade. Pois é, meus amigos, e assim cheguei eu ao fim de mais uma emissão, o fim de semana à porta. Espero que tenha sido dos vossos agrados e que vocês tiveram, que ficassem contentes com a minha emissão de hoje. Ora então, hoje somos o 12 de fevereiro de 2021 e espero que vocês fiquem todos bem, com muita saúde, é o que eu desejo. E então estarei cá sexta-feira próxima, se Deus quiser. Espero cá estar com menos frio do que hoje. Espero que o dia e a semana que venha melhor do que como está. Então desejo um ótimo fim de semana, um ótimo fim de dia e até sexta-feira, se Deus quiser. E tenho a agradecer a todas as pessoas que me telefonaram com muito carinho e tudo, e desejo muita, muita saúde a essas pessoas todas e desejo um ótimo. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Passa a noite orando e chorando, pra Jesus me abençoar. Então vamos deixar com a RTP, a RTP Internacional, para saber o que se passa lá embaixo. E um ótimo fim de semana. Então todos, bom apetite e até sexta-feira. Onze da manhã no continente e na Madeira, 10 horas nos Açores.